rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Carrega contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, louve, louve. Tá chorando, louve. Contigo lutar, Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Eu gravei em 99 e de lá para cá eu tenho colhido no meu ministério muitos frutos através dessa canção que já entrou na história da minha vida e na história da vida de tanta gente com Deus. Todas as vezes quando eu canto ela hoje ainda, parece que eu gravei ontem e parece que ela se renova a cada dia. E eu me sinto assim honrada em poder, em 2017, nos 30 anos da MK, poder ainda cantar como se ela fosse uma canção que eu gravei ontem e ainda tocar em tantos corações. Para mim é um privilégio poder entrar nas casas e na vida espiritual de tanta gente através de uma música. Com muito louvor foi isso. Ela edificou tanto a minha vida, tanto, que eu continuo adorando o nome do Senhor com o meu ministério. E ainda aqui na MK, dando glória ao nome do Senhor por tudo que já aconteceu na minha vida. Oh, eita glória, eu só tenho que agradecer com muito louvor. Aleluia.